gente chega junto aqui no Reserva Parque. A gente já chega com essa aqui, ó. De feita com o nosso manto sagrado de hoje. Alô, meus badalados, olha o hino aí. A noite já vai e o dia já vem, e eu tô sozinho esperando meu bem que não vem. Fala, meu parceiro gigante, que não vem. Fala, Lady Lady, pra cima. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem. Que não vem. Alô, DJ Rebelde! Traz mais uma cerveja e dois copos para mim. E aí? Que vou beber fingindo que ela já está aqui. Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar, eu tenho muito medo de chorar. Dali, maestro! DJ Rebelde, de frente com você aqui. A noite já vai e o dia já... Flash Brega. E eu tô sozinho esperando meu bem que não vem. Fala, começando, vamos lá! Que não vem. Alô, Reserva Parque! Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem, que não vem. Bora, meu garçom! Traz mais uma cerveja e dois copos. Dali, Rebelde! Que vou beber fingindo que ela já... Ei, garçom, tá tudo parado! O gigante, a madrugada de leite, os nossos badalados. Olha o hino rolando aqui no Reserva. E o Rebelde vai tocando. DJ Rebelde. Rebelde. Bora recordar, vamos lá! Esta noite eu vou sair, eu espero te encontrar. Eu preciso falar com você. Te abraçado, amigo, muito carinho. O casal Wagner e a Dalva com a gente. Estou recordando de boa aqui no Reserva Park. Obrigado, hein? Bora, Wagner! Mata meu desejo. Olha o que eu quero. Quero matar meu desejo, te dando mil beijos, sua boca beija. Quero morrer esta noite de tanto te amar. Quero matar meu desejo, te dando mil beijos, sua boca beija. Quero morrer esta noite de tanto te amar. Deixa eu abraçar também o meu carinho, meu grande amigo Fabrício do Amor, em companhia do meu grande amigo Ivan. Fala, Ivan! Esta noite eu vou sair. Ai, charque temperado. Eu espero te encontrar. Minha grande amiga Amanda. E aí, Amanda? Falar com você. Só ressaca, mano. O meu medo se acabou. Vou falar-te do meu amor. Hoje eu quero matar meu desejo. Quero matar meu desejo, te dando mil beijos, sua boca beijar. Quero morrer esta noite de tanto te amar. Ainda tô deitado, ainda riadão de ressaca. Só de noite. Desejo, te dando mil beijos, sua boca só beijar. Noite agora. Quero morrer. Rebelde vai tocando. Reserva Parquinho. DJ Rebelde. Olha o Flash Brega. Flash Brega. Vamos lá. Vou cantar a minha triste canção. Olha o meu gerentão. Fala aí, Didi Madeira. Esta dor. Aí, Paulinho Boy. Que trago no coração. Não sou poeta nem nada, me sinto cansado. Na época no Pop Saudade, índio de madeira. Este mundo é tão triste, tudo existe pra gente sofrer. Dali, maestro! Mas não sei, felicidade quero encontrar. Fiz mil sonhos, acabo de recordar. Idealizei tantas coisas e tudo ficou em sonho, mas nada. Fiquei neste mundo perdido e agora sentido procuro evitar. Eu passando Pedrinho, cachaça na lala, Pedrinho! Que é tão triste. Pedrinho que dormiu muito hoje, a gente teve que esperar. Dormiu na BR hoje, esperando. Se pensei, agora não. Se abraçando também com muito carinho esse casal, que eu tenho um carinho e respeito muito grande. Meu parceiro Luan e a sua esposa Karina com a gente. Viver. Aí do churrasco da Karina. Me sinto sem graça, me tem. Não deixaram entrar o churrasco. Olhar. Jurei que ia comer uma picanha hoje, pô. Mas a noite não escapa, meu. A gente ter que esperar. Os amigos inseparáveis. Vamos com a gente. E pensei. Bora, menino. Agora não vou pensar. Mas tudo se vai pela vida. Esta dor tão doída, preciso viver. Porque me sinto sem graça. Me deito calado, sem nada olhar. Alô, alô, operador. É alô, operador. Tão triste. A gente tem que esperar. Chegou meu técnico melhor. Se pensei, agora não vou pensar. Vamos lá! Mas tudo se vai pela vida. Esta dor tão doída, preciso viver. Porque me sinto sem graça. Me deito calado, sem nada olhar. Saudade! Quem quiser pode falar. Flash Brega, uma maneira gostosa de se recordar. Eu tentei apenas desabafar. Vou cantar a minha triste canção. Vou cantar a minha triste canção. Olha a viradinha aí, Júnior! Pra cima! Hello, hello, estou aqui. Saiba essa saudade de você. Tá doendo em mim. Calma. Hello, hello, estou aqui. Não vai ligar o grave da origem. Saudade de você. Tá doendo em mim. No alto da serra, eu fiz essa canção de amor pra falar dos nossos momentos que nas asas do meu pensamento torna meu sonho azul. Como é que é? Saudade quando invade o peito. Chuva fina é temporal. Perdoa essa minha insensatez. Fica. Deixa abraçar também com muito carinho. Professor Ronaldo comigo. Não, não vai embora. E a Dora? Leve o meu. Oi, Dora. Oi, Dora. A minha alma só. Te adoro, Dora. Bora. Amor, doce amor. Alô, meu gerente. Não, não vai embora. Fala, índio de madeira. Leve o meu sonho azul. A minha alma chora. Amor, doce amor. Vai dançando, vai. Os sucessos de ontem sempre estão aqui. Flash Brega, a vida toda com você. No alto da serra, O nosso parceiro Alan Turismo. De amor. É Lula. Vem com a gente hoje aqui no Reserva Parque. Obrigado, Alan. Nossos momentos. Tamo junto. E nas asas do meu pensamento. Fala, meu parceiro Gerson dos Fogos. Assim, pelo menos um espanta-moleque pra mim hoje. Quando invade o peito. Chuva fina é temporal. Vamos lá! Perdoa essa minha insensatez. Fica comigo de vez. Por favor, não vá. Não, não vá embora. Não leve o meu sonho azul. A minha alma chora. Hoje cedo quando acordei, estava pensando em você. Lembrei que enquanto dormia, em sonho falei com você. E no sonho? Sonho de amor tão bonito. Confesso, não me controlei, abraçando meu travesseiro. Amiga José Cristo, falei em você. E o Jefferson com a gente, alô Jefferson! Alô José Cristo! Lembrei agora. Pandemia, José, pandemia. Só nas lives, né? Tá voltando um pouquinho. Bora, José! Sonho de amor foi tão lindo te ver. Confesso, me apaixonei por você. E agora não posso tirá-la do meu pensamento. Sonho, te quero comigo, te amo demais. Depois deste sonho, já não tenho paz. Só você pode acabar este meu sofrimento. Só você pode acabar este meu sofrimento. Ele toca e te encanta, DJ Rebelde, o maestro da saudade. Bora, Reserva Parque pra cima! Hoje cedo quando acordei, estava pensando em você. Lembrei que enquanto dormia, em sonho falei com você. Sonho, sonho de amor tão bonito. Confesso, não me controlei, abraçando meu travesseiro. Pensando em você, eu chorei, sabendo que você esteve a noite inteirinha em meu inconsciente. E agora não me sai da mente, não posso esquecer, nem meu sonho te amei. Sonho de amor foi tão lindo te ver. Confesso, me apaixonei por você. E agora não posso tirá-la do meu. Um som especial para você que é especial. Te quero comigo, te amo demais. Depois deste sonho já não tenho paz. Só você pode acabar este meu sofrimento. Só você pode acabar este meu sofrimento. Amor, que coisa louca. Que coisa louca. Foi beijar tua boca e sentir teu calor. Amor, amor, amor. Esse teu corpo. Bora recordar a reserva! Me deixou louco de tanto prazer. Amor, amor, amor. Esse teu beijo faz enlouquecer. Amor, amor, amor. Esse teu beijo faz enlouquecer. Amor, amor, amor. Esse teu beijo faz enlouquecer. Amor, amor, amor. Esse teu beijo faz enlouquecer. Se abraçar com o Garimba, grande amigo Falcão. Alô, Falcão! Tá no trampo hoje? Vem embora, meu irmão, te espero hoje. É tudo nosso! Amor, que beijo quente. Esse da gente. Amor, amor, já chegou a hora. Juro que voltarei pra te ver. Amor, amor, amor, eu prometo que voltarei. Amor, amor, amor. Bora, Pedrinho! Eu prometo que voltarei. Bora, meus badalados! Amor, amor, amor. Bora, gigante, Led Led! Eu prometo que voltarei. Já já aquela sequência. Amor, amor, amor, eu prometo que voltarei. Te amo. É doido. Sei que você também gosta de mim. Hoje descobri que te amo demais. Vontade de abrir uma butiá isso agora. E sem você não consigo viver. Dá-lhe uma talagada. E que você tem gosto de mel. Na época, seus olhos brilham como estrela no céu. Eu te desejo, te gosto demais. E às vezes eu penso assim: mas será? Será que eu nasci só pra amar você? Será que você nasceu pra mim? E às vezes até penso que um dia. E nós? Nós vamos morrer de tanto amor. Recordando no reserva. Nós vamos morrer de tanto amor. Dali Rebelde! Bora, Júnior! Quero viver contigo sempre e te amar. Quero você pra mim. Ainda hoje, né, Rebelde? Lá no Pirigui Taquara. É, meu irmão. Só pelo nome tu já sabe, né? Bastante longe. Passando boa! Lá no Pirigui Taquara. Aí na volta tem Palácio dos Mares. E fechando lá no Ilha Bela. Eu preciso dos teus carinhos. 5 da manhã. Eu preciso te amar. Quero viver contigo sempre e te amar. Bora, boi! Quero você pra músicas que no passado foram sucesso e hoje pura recordação. Daqui a pouquinho tem DJ Dinho, o nosso cacique maior da DJ Paulinho Boy. Já passaram por aqui o Lula, Renatinho, DJ Silver. E o Rebelde está fazendo papel aqui na mão. Flash Brega. Teu corpo ao sol. Nosso banho. Nosso banho. É lá no Pureira. Amanhã tem pureza. Amor na beira do rio. Ui! Embaixo do céu de anil. e sobre o branco da areia. Mas amanhã tem a nossa terça tradicional. Aquele nosso amor de verão ainda continua em meu coração. Tudo aquilo que sonhei de amor com você realizei. DJ Rebelde, só espero te encontrar de novo pra continuar o que eu sonhei. As músicas que no passado fizeram sucesso hoje são pura recordações aqui. Férias de verão, o teu corpo ao sol. Flash Braga. Nosso banho de cachoeira, amor na beira do rio, embaixo do céu de anil. Bora, Wagner! E sobre o branco da areia, mas a dura dava com a gente, dava. Aquele nosso amor. Aquilo que sonhei de amor com você realizei. Ah. Hoje é domingo, dia bom. Hoje é segunda, segunda. Céu azul. Sol brilhou na praia. Vou curtir verão. Há um banho agora, hein? Banho de mar, bom que bom. Vamos lá! Bronzeou, show de cores, belo como a casa de um pavão. Que verão, que verão. Eu traz a menina, traz um bom voleibol. Toma um chope, traz um papo legal. Muitos amigos, pra mim é normal. Banho de mar, isso é tão natural. Eu traz a menina, traz um bom voleibol. Toma um chope, traz um papo legal. Muitos amigos, pra mim é normal. Banho de mar, isso é tão natural. Flash Brega, uma maneira gostosa de se recordar. Hoje é domingo, dia bom. Recorda! Céu azul, sol brilhou na praia, vou curtir verão. Já já, aquele banho. Banho de mar, bom, bom. Bronzeou. Só avisando que a maré tá enchendo, hein? Show de cores, belo como a casa de um pavão. Que verão, que verão. Eu traz a menina, traz um bom voleibol. Tomando chope, traz um papo legal. Muitos amigos, pra mim é normal. Banho de mar, isso é tão natural. Eu traz a menina, traz um bom voleibol. Tomando chope, traz um papo legal. Muitos amigos, pra mim é normal. Banho de mar, isso é tão natural. Eu traz a menina, traz um bom voleibol. Tomando chope, traz um papo legal. Reserva nessa palma a minha calma, a minha sabe Amigos inseparáveis com a gente. Bora, amigo! Acordo cedo, sob o teto da razão. Bora, professor Ronaldo, vai pra cima! Nas noites caladas, ainda amada, flor alada. Além do tempo, além do vento, meu pensamento conduzindo a voz do não. Será, meu irmão? E dá pra doer. Chega pra saco de galinha, toda a galera aí do grupo dos caça-barca, dos caça-farra. Dá pra doer. Isso. A galera que toma muito chope. Os nossos caça-farra, abração carinhoso do Rebelde, hein? Estamos aqui no Reserva Parque. Ainda dá tempo. Te puxa, meu irmão, que só tá começando. Flash Brega. Minha poesia se perdeu no meu penar. Fiz então uma alegria em cantar. Só restou na mente de um poeta que não. DJ Rebelde! E faz doer. Vamos gravando essa sequência, tá, gente? Se você quiser essa sequência ao vivo aqui do Rebelde, é só você vir pegar o número comigo, o nosso número, pra gente passar pra vocês via celular, tá bom, gente? Então você pode ir no YouTube, na nossa página DJ Rebelde, o Maestro da Saudade. Acompanha nós e siga lá. A Dalma vai querer essa música também. Alô, Dalma! Aí, Wagner! Olha o sucesso, rolando. Dalva, você não se lembra, mas eu não esqueço do que passou. Numa tarde de domingo, eu lhe entreguei o meu amor. Lembro daquele bailinho que você dançava sempre a rodar. Como um impulso de magia, você... Aí o dançarino do Rebelde hoje! A dançar. Eu dancei tanto contigo que não consigo esquecer. Aí, mas eu não chamei ele. O seu jeito carinhoso. Era pra fazer bonito igual o Ellison. Modo de ser. Vou chamar agora meu dançarino. Tenho lembranças que o tempo não vai apagar. Mas eu tenho esperanças de novamente poder te encontrar. Meu amigo Luiz Antônio, parceiro do meu grande amigo Fabrício do Amor. Chamar aqui o nome do dançarino, né? Como é o nome? Eu dancei. É o dançarino Moisés da Viviane Batidão. Não consigo esquecer. Mas peraí, a Viviane Batidão vem cantar hoje aqui. Carinhoso, eu adorei o seu modo de ser. Ah, hoje você tá exclusivo pra gente, Eva. Só tenho lembrança. Beleza. Tempo não vai apagar. Mas eu tenho esperanças de novamente poder te encontrar. Então quero ver tua performance. Vai descendo. Acho que você não vem. Ficar sem você não dá. Não sei o que aconteceu. No carro quase louco estou. Isso não vai dar certo, Moisés. A esperar uma canção. É melhor tu fazer a dancinha do maestro. Tocar fita, fita, feito um jogo. Fala de nós, feito um jogo. Fala de nós. Vai! A vida passa no segundo, o tempo corre sem parar. Não sei o que aconteceu, o carro quase louco estou. A esperar uma canção. No toca-fita, fita, feito um jogo. Fala de nós, feito um jogo. Fala de nós. Bora dançarino Moisés, pra cima, meu garoto. Passa no segundo, o tempo corre sem parar. Não sei o que aconteceu, no carro quase louco estou. Olha aí, João. A esperar uma canção. No tocar fita, fita, feito um jogo. Fala de nós, feito um jogo. Fala de nós, feito um jogo. Pare, reserva pra aqui. Linda como a madrugada, ela me olhava, querendo falar. Negra como a noite escura, ainda tão pura, querendo me amar. Ganhei os seus beijos, cheios de desejos. Olha, o Fabrício já aprendeu já. E em seus olhos eu vi a semente, uma chama ardente, e o seu corpo quente. Bora, Wagner! Quando abracei, senti estremecer. Ela me olhava, querendo falar. Negra como a noite escura, ainda tão pura, querendo me amar. Ganhei os seus beijos, cheios de desejos. Em seus olhos eu vi acender-se uma chama ardente. Fala, Vivaldo! E o seu corpo quente. Quando abracei, senti estremecer. Ele toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Como é que é? De repente o nosso amor ficou assim. Como é que tá o nosso amor? Você tão perto, mas tão distante de mim. Pois é, né? Já não se faz amor como a gente fazia. Perdeu o brilho, a amor, aquela fantasia. Nossos beijos não se molham mais. Vai, Dançarino Moisés! Seus abraços não me aquecem mais. O seu olhar é minha insegurança. Assim, assim, ó. Agora o rebelde toca, você dança. Dança, vai. Foi você quem quis assim. Me enganou, mentiu pra mim. Isso é uma capa, né? Pensava um mundo diferente pra nós dois. Olha o Gão! Agora você fica. O Gão entrou. E meu parceiro Ricardo Show na área. Eu te amei, te amei, te amei. Te amei, como um louco, eu te amei. O nosso amor não pode acabar assim. Não venha me dizer que se cansou de mim. Chance pra te amar, eu não posso suportar viver longe de você. Olha a saudade do reserva! Preste atenção no que eu vou te dizer. Desfaça os seus caprichos pelo nosso bem. O nosso amor é lindo, pode crer. Não posso te perder. Sem você não sei. DJ Sandro Guilherme, ele dá valor, vai lá, Sandro. Se abraçando, amigo de carinho, meu grande amigo DJ Renan Mafra e a sua primeira dama, a Drica junto. Sem você, a Eliette e a Eriane e toda a família da Gelada. Seu amor não pode. E os amigos inseparáveis junto e misturar. Não venha me. Fala, DJ Renan. Abração carinhoso do seu parceiro Rebelde. Me dê mais uma chance. Quando o som pra te amar, eu não posso suportar viver longe de você. Preste atenção no que eu vou te dizer. Desfaça os seus caprichos pelo nosso bem. O nosso amor é lindo, pode crer. Eu não posso te perder. Sem você não sei viver. Vem que eu não posso te perder. Eu preciso de você. Sem você não sei viver. O nosso amor é lindo, pode crer. Eu não posso te perder. DJ Rebelde. Calma, dançarino, não é assim não. É assim que a banda toca, calma. Eu sei dizer o que sinto por você. É muito mais que amor. Paixão, desejo, loucura, heterogênea mistura. Mistura que deu certo. Obrigado, Dora. Dizer porque te quero assim. Professor Ronaldo. E falar também do teu amor. Ah, Renatinho. E as coisas que temos em comum, nem dá pra enumerar. Meu sol de verão. E aí? Minha água, meu ar. Meu luar do sertão. Eu nasci pra te amar. Meu sol de verão. Rebelde, tocando na moral. Bora recordar! Pega um pouquinho, meus meus parceiros, DJ Dinho do Tupinambá, DJ Paulinho Boy, do Pop Saudade. Vamos lá! Às vezes discute, como todo casal. As Hello Kids estão com a gente. Mas sempre faz as pazes. Fala, Hello Kids! Existe casal perfeito. Pior que é, né, meu irmão? A gente sabe que tem defeito. Não existe casal perfeito. Insuperáveis. Dizer por que te quero assim é falar também do teu amor. E as coisas que temos em comum, nem dá pra enumerar. Meu sol de verão. Bora, dançarino! Minha água, meu ar. Meu luar do sertão. Eu nasci pra te amar. Meu sol de verão. Não tem casal perfeito. Me entreguei inteiro pra você. Não tem casal perfeito. Me dei de corpo, alma e coração. Aí, Fabrício! Você trouxe pra mim felicidade e nunca mais senti solidão. Bora, José Cristo! Você é a metade que me faltava. Saudade. A razão principal pro meu viver. Por isso não me canso de dizer: amo você, amo você, amo você. É assim, ó! Nosso amor é feito de carinho. Tem bem mais flores que espinhos. A minha busca terminou. Com você eu encontrei o verdadeiro. Bora, gigantão! Como é que é? Olha, Lady Lady, não mostra isso pro Paulinho Boy, pelo amor de Deus. Ele dá muito valor nisso. Você é a metade que me faltava, a razão principal pro meu viver. Por isso não me canso de dizer: amo você, amo você, amo você. Nosso amor é feito de carinho. Tem bem mais flores que espinhos. A minha busca terminou. Com você eu encontrei. O maestro da saudade, DJ Rebelde. Esse tem nome firme e forte na saudade. Solidão vai passar pra recordar. Caso isso não aconteça e ela não me procurar, eu juro que vou sair dessa e você vai ter que aceitar. E me deixa escolher. Para com essa mania de me fazer sofrer. Acredita, mas em meu coração. E me deixa escolher. Flash Brega, uma maneira gostosa de se recordar. Os sucessos de ontem sempre estão aqui. Flash Brega, a vida toda com você. DJ Rebelde. Para com essa mania de me fazer sofrer. Acredita mais em mim, coração. Moisés, além do dançarino, já tá registrando. Obrigado, Moisés. Para com essa mania. Pra cima! De me fazer sofrer. Vamos lá! Acredita mais em mim. DJ Rebelde. Deixa eu esconder. Só flash brega bacana, legal pra gente recordar. Reserva Barguinho. DJ Rebelde Saudade, consagrado por você, o maestro da saudade. Bora, Wagner. Já tá chamando ela. Então diga, vai. Diga, diga. O seu coração ainda não me esqueceu. Diga que o seu amor é tão forte quanto o meu. Fala, meu parceiro Luan, como é que é? Você mora no meu pensamento, és a força da minha razão. Meu amor é mais forte que o vento. Os amigos inseparáveis. Um pedaço de sedução. Já bailando! Será sempre minha rainha. Tens na boca o sabor de hortelã. Eu preciso de mais desse amor, coração. Diga, oh, diga, que o seu coração ainda me esqueceu. Diga, oh, diga, que o seu amor é tão forte quanto. Você mora no meu pensamento, essa força da minha. As nossas reloquistas também com a gente. O amor é mais forte. Já chegando junto pra vir curtir a saudade. Já não se perfumando. E sedução. Pronto pra zoar. Será sempre minha rainha. Fiz na boca o sabor de hortelã. Eu preciso de mais desse amor, coração. Meu parceiro Camon e a sombra da dama, hein, Camon? Banda Passport, direto no seu coração. Vai, Camon! Música. Seu amor é tão forte quanto o meu. Como eu queria te encontrar, correr para os teus braços e falar o quanto ainda gosto de você. Provar que agora tudo em mim mudou. Já sei o que é sentir um grande amor. Eu nunca mais vou te fazer sofrer. O meu coração está clamando. Volta! Volta! Volta! Este meu DJ Rebelde. Meu maestro da saudade. Como eu queria te encontrar, correr para os teus braços e falar o quanto ainda gosto de você. Provar que agora tudo em mim mudou. Já sei o que é sentir um grande amor. Eu nunca mais vou te fazer sofrer. Como é que tá teu coração aí? O meu coração está clamando. Volta! Volta! Volta! DJ Rebelde! E você? Você chegou de mansinho, foi me fazendo carinhos que eu nunca imaginei. Olha lá, meu filho! Sei que o amor era belo, apaixonado e sincero. Vai, Moisés! E eu tudo acreditei. Hoje com o tempo passado, já não estás a meu lado. Pobre de mim, você não vou cair, meu. Acreditei a sua jura de amor. Tô sabendo que tu aprendeu com o carinho de Jesus, né? O que restou de nós dois foi só a saudade e nada mais. Por que viver o passado se você não volta atrás? Vem cá, Dalma, vem cá. O que restou de nós dois? Ah, ele que ensinou o carinho de Jesus? Porque ah, ele aprendeu com coisinha de Jesus. Se você não volta atrás. Explicado. Meu Deus, eu não sei o caminho que devo seguir. Flash Brega! Conduzir um amor sem destino, pra onde eu ir? Bora pra cima, reserva! Levar um amor sem cabeça, comigo a seguir. Mas aqui estou, com meu pensamento em cobiças de amor. Onde andará aquele grande amor? Meu amigo Gerson dos Fogos, massa que estou. Sempre com apoio aí do nosso parceiro, nosso casinho maior de jeitinho. Onde andará pra Jesus? Aquele grande amor que eu quero bem. Massa que estou com meu pensamento em cobiças de amor. Meu Deus, eu estou sem destino, venha me guiar. DJ Rebelde! Estou pisando em espinhos pra poder te amar. O vento é que vai me levando a qualquer lugar. Mas aqui estou com meu pensamento em cobiças de amor. Onde andará aquele grande amor que eu quero ver? pensamento em cobiças de amor. Onde andará aquele grande amor que eu quero ver? Passa que estou com meu pensamento em cobiças de amor. 88, né, gente? Essa sequência de Flash Brega aqui no Reserva Parque, como é que é? Quando você foi embora, de tristeza eu chorei. Calma, mulher. Pra ninguém me ver chorando, em meu quarto me tranquei. Fiquei rolando na cama, sem saber o que fazer. Abracei o travesseiro, chamando por você. Volte, meu amor, eu não consigo te esquecer. Eu te os nossos badalados com a gente. Alô, gigante. Alô, Lady Lady. Alô, Pedrinho Cachaça. Não consigo te esquecer. E recordando. Quando você foi embora, de tristeza eu chorei. Pra ninguém me ver chorar. Deixa pra ser carinhosa aí a nossa equipe. FEB. Galera do vôlei, do beija-flor, hein, a gente. Toda a equipe FEB. Abração carinhoso do Rebelde com vocês, fica à vontade, tá bom? Tamo junto! Não consigo te esquecer. Eu te amo, meu amor. Sem você não sei viver. Eu te amo, meu amor. Não consigo te esquecer. Eu te amo, meu amor. Sem você não sei viver. Vontade de pegar meu barco e voltar pro meu interior, mano. Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu, sou eu, sou eu. Aquela estrela que brilha, lá em cima sou eu, sou eu, sou eu. Sou as curvas do vento, sou eu, areia do mar. Sou eu a luz do luar, do luar, do luar, do luar. Vá pra cima! Um sertanejo que vaga, mundo afora sou eu. Quem é? Sou eu, sou eu. Rebelde. O maestro da saudade. doidinho. Você tem a beleza da rosa. Bregue, bregue, bregue, bregue. Você tem o perfume da flor. Cada vez você fica dengosa. Quando se canta e se fala de amor. Você tem a beleza da rosa. Você tem o perfume da flor. Cada vez você fica dengosa. Quando se canta e se fala de amor. Ô mulher bonita, que me conquistou. Ô mulher, sua voz suave. Para DJ Renan, como é que é? Me chamando de amor. Olha o brega rolando aí. Aonde eu estiver, não vou te esquecer. Meu pensamento voa e o próximo te ver. Aonde eu estiver, não vou te esquecer. Meu pensamento voa e o próximo DJ Rebelde na sequência. Dedinho vai se preparando, já já entra em cena. Vamos tocando aqui o Roberto. Quando eu cruzar o Marco Zero em Macapá, eu vou me banhar na fazende, praia de Araxá. Quando eu cruzar o Marco Zero, a linha do Equador, vou te enviar um cartão postal, peço de amor. E a Praça Zaguri, vou na Fortaleza. Relembra! Em Curiaú, linda é a natureza. A Praça Zaguri, vou na Fortaleza. Em Curiaú, linda é a natureza. Quando eu cruzar o Marco Zero em Macapá, eu vou me banhar na fazende, praia de Araxá. Quando eu cruzar o Marco Zero, a linha do Equador, bora, Renatinho! Vou te enviar um cartão postal, verso de amor. Vou dançar mar abaixo, os meus irmãos negros em Curiaú. Os nossos inseparáveis, os amigos inseparáveis, venha pelo carinho de vocês. Alô, meus badalados! DJ Rebelde! 1995, DJ! Já faz tanto tempo que você se foi. E eu fiquei aqui a te esperar. E nem ao menos uma carta. Já coloquei anúncio no rádio e na televisão. Já como sofre o meu coração, que vive a esperar quem não vem. Pois já faz tanto tempo que você se foi. E eu fiquei aqui a te esperar. E nem ao menos uma carta. Já coloquei anúncio no rádio e na televisão. Já como sofre o meu coração, que vive a esperar quem não vem. E aí? Eu não sei se você foi pro Irã e morreu na guerra. Ou será que você se esconde de mim? Eu não sei se você foi pro Irã e morreu na guerra. DJ Rebelde! Ou será que você se esconde de mim? Se esconde de mim. Meu bem, esse ó é o amor. Aqui de Belém, se esconde de mim. É a primeira segunda-feira aqui do Reserva. De Belém, se esconde de mim. Meu bem, esse olho, esse teu amor, aqui de Belém. DJ Rebelde. Como é que é? Quero te dizer, não quero te perder. O que eu posso fazer pra ficar, meu amor, com você? Hoje a sequência é essa aqui. Eu te amo. Deixa pra mais tarde, né? Eu te amo. Te amo. Essas músicas aqui, Dinho, era moleque. Eu já ouvia tocar. Eu te amo, te amo. Minha rainha. Na época era sucesso. Estourado, pois eu sou o seu. Estourado, explodido. Minha rainha, meu castelo dourado. Pois eu sou o seu príncipe encantado. Minha rainha, meu castelo dourado. Principalmente essa aqui é o meu valor. Quando lá fora a chuva cai, eu rolo na cama, eu sofro demais. Lembro de você e não lembra de mim. Tu é doido, cara. Mas o inverno que chegou, não tenho ninguém, só um cobertor. E aceno um cigarro pensando em você. Aí, aí, Jim. Não sei porquê. Toca direitinho. Você feriu meu coração. Você me usou e me cuspiu. E me deixou na contramão. Domingo eu te vi lá na matriz. Tava tão linda e tão feliz. As nossas Hello Kids, alô Hello Kids. Um outro que ia se casar, todo de branco no altar. Domingo eu te vi lá na matriz, tava tão linda e tão feliz. Um outro que ia se casar, toda de branco no altar. Deixa eu abraçar meu amigo Alex aí do churrasco. E toda a galera de Marituba com a gente. O RT de Marituba. Valeu, meu irmão, tamo junto. Mas o inverno que chegou, não tenho ninguém. Deixa eu deixar minha última e passar pro meu cacique maior de Jeitinho. Lembro de você. Pra fazer a sua apresentação aqui no Reserva Bar. Vamos lá! Não sei porquê. Você feriu meu coração. Você me usou e me cuspiu. E me deixou na contramão. Domingo! Domingo eu te vi lá na matriz. Tava tão linda. Obrigado, Marituba. Obrigado, Reserva Parque. Brega. Domingo eu te vi lá na matriz. Tava tão linda e tão feliz. DJ Rebelde. Um outro dia. Ele chegou pra detonar a saudade. DJ Rebelde, pra você. No ritmo da Lam. Pra relembrar de Dedinho. Mujer, la gente está diciendo por ahí. yo soy un venao, yo soy un venao, y que estoy amarrado, yo estoy amarrado. Ay, mujer, dime que eso es un cuento, por favor. Es acabó, es acabó. Que no soy un venao, no soy un venao, y que sigo pegado, que sigo pegado. Cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones. No hagas caso, está jugando. Y hay un gueo, está para testar, dime. Y con tigre te dio andando en los callejones. No hagas caso, está jugada. Son rumores, son rumores. Que cuando fui a Nueva York tenía amantes por montones. No hagas caso, está jugada. Son rumores, son rumores. Y que de botellas vacías estaban llenos los rincones. No hagas caso, está jugada. Son rumores, son rumores. Y que no me digan en la esquina. Los ojos, no sea bobo, no sea torpe. Ya pienso pixi. Son jugadas, son rumores, son rumores. Verdad, soy un venado y no es que ellos lo suponen. No haga caso, esa jugada, son rumores, son rumores. Y que no me digan el esquina. Gildo Saudade e DJ Rebelde Saudade. Ei, Ricardo Show, aqui é Vampira, bebê. É você que é o peitinho da saudade, é? Olha, eu já quero teu corpo, hein, gato. Marituba, obrigado, Reserva Parque. Fique agora com o nosso cacique maior, DJ Dinho. Alô, Dinho! Obrigado, Rebelde!